O tempo não para, visíveis são as marcas que ele deixa na cara, com muito ou pouco, tentando ser felizes. Carregamos marcas, outros carregam cicatrizes. Não para, nem tem como parar, e desde antes do nascimento estamos sempre tentando acompanhá-lo. Isso não cansa, ninguém descansa. É certo, nessa corrida de ida o tempo ninguém alcança. Um passatempo é perder tempo, quarta dimensão, intervalo e duração. E eu, e nós, e o nosso planeta. O que é um tempo para um grão de areia nessa ampulheta? Esse é o nosso tempo, agora é a nossa vez. Presente não existe, é passado há um mês. Futuro a Deus pertence, o que resta à humanidade. Presos aos relógios, a sonhar com a eternidade. Esse é o nosso tempo, agora é a nossa vez. Presente não existe, é passado há um mês. Futuro a Deus pertence, o que resta à humanidade. Presos aos relógios, a sonhar com a eternidade. Cada pessoa é um nanocosmo em direção ao futuro. E o fim é iminente, ninguém sabe onde nem quando. O tempo não mente, mas a verdade esconde. Depois de tantos merecedores anônimos, basta. Esse é nosso tempo, vamos deixar a nossa marca. O tempo não para, apaga escrita, envelhece o desenho, distorce os passos da dança, quebra as agulhas, o que é forte fica. Daí o empenho como fogueira apagada, resta o calor e as fagulhas por um longo tempo. Esse é o nosso tempo, agora é a nossa vez. Presente não existe, é passado há um mês. Futuro a Deus pertence, o que resta à humanidade. Presos aos relógios, a sonhar com a eternidade. Esse é o nosso tempo, agora é a nossa vez. Presente não existe, é passado há um mês. Futuro a Deus pertence, o que resta à humanidade. Presos aos relógios, a sonhar com a eternidade. Segredos que tempo e seu criador escondem. Verdade absoluta, o nascimento do universo e a origem do homem. Que fantasia em sua mente do tamanho do tempo. Começo, fim, magnitude de tais acontecimentos. E ele passa quase que despercebido. Se eu rastrear a história, entender um grande motivo, retroceder. Só conseguimos voltar no tempo em uma máquina chamada memória. Como saber o que aconteceu antes de tal máquina ter sido criada? O tempo não para nem por vontade minha nem sua. Isso é silêncio. O tempo continua.